到这家有你也明白家。 Tá na minha mira, me dá mó gatilho quando eu trombo essa menina.Empurra gostoso tudo nela é que eu queria Vou chamar sua atenção porque ela tá indecente Muito indecente, menina Muito indecente, menina Garota, uma falta de respeito Tu ser tão gostosa assim Provoca todo mundo usando esse shortinho E desce bem devagarinho Bem devagarinho Desce bem devagarinho Garota, uma falta de respeito Tu ser tão gostosa assim Provoca todo mundo usando esse shortinho E desce bem devagarinho Bem devagarinho Desce bem devagarinho Menina Ela é gostosa demaisEita menina indecente, olha só como ela faz Ela vai pra trás e vai pra frente Ô moça, não brinque, eu sou perigoso Garota, cuidado, eu sou perigoso Tudo que eu mais queria era empurrar nela gostoso Tudo que eu mais queria era empurrar Garota, uma falta de respeito Tu ser tão gostosa assim Provoca todo mundo usando esse shortinho E desce bem devagarinhoProvoca todo mundo usando esse shortinho E desce bem devagarinho Bem devagarinho Desce bem devagarinho, menina Hitmaker do Mandelão Esse é o DJ Juninho MPC Tá na minha mira Me dá mó gatilho quando eu trombo essa meninaEmpurra gostoso tudo nela é que eu queria Vou chamar sua atenção porque ela tá indecenteMuito indecente, menina Muito indecente, menina Garota, uma falta de respeito Tu ser tão gostosa assim Provoca todo mundo usando esse shortinho E desce bem devagarinho Bem devagarinho Desce bem devagarinho Garota, uma falta de respeito Tu ser tão gostosa assim Provoca todo mundoBem devagarinho, bem devagarinho, desce bem devagarinho, menina Ela é gostosa demais, eita menina indecente Olha só como ela faz, ela vai pra trás e vai pra frente Ô moça, não brinque, eu sou perigoso Garota, cuidado, eu sou perigoso Tudo que eu mais queria era empurrar nela gostoso Tudo que eu mais queria era empurrar Garota, uma falta deProvoca todo mundo usando esse shortinho E desce bem devagarinho Bem devagarinho Desce bem devagarinho, menina Garota, uma falta de respeito Tu ser tão gostosa assim Provoca todo mundo usando esse shortinho E desce bem devagarinho Bem devagarinho Desce bem devagarinho